O mundo do rádio não para. A nova era do rádio. Está entrando no ar a partir de agora. Caldeirão Musical. A casa dos grandes sucessos. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Opa, tô chegando aqui na sua rádio com mais uma super edição do Caldeirão Musical. Eu sou o Danilo Reis, durante 2 horas vou estar aqui fazendo essa companhia gostosa do seu rádio. Bora lá então começar com o som do Jason Derulo. Aumente o volume do seu rádio, você está no Caldeirão Musical. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. It's too hard to sleep. The sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so how'd you get breathe? I got 1 foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the driver, had a turn, get me the best. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so flor, e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Só seu. A flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Você tem o Caldeirão Musical. E o Caldeirão Musical tem você. Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer. Não deu valor a sua mulher. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Maria era quem fazia tudo, dava até volta no mundo pra poder te agradar. Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar. Maria não ligava pra fofoca, esperava sua volta sempre pronta pra te amar. Maria é sentimento verdadeiro, nunca quis o seu dinheiro, sempre foi de trabalhar. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Aí Bessa, me conta aí o que aconteceu com esse vacilão aí. Dá o papo, fala pra mim, vai. Já tem outro balançando a sua nega. Já tem outro vendo filme no sofá. Já tem outro abrindo a sua geladeira. Já tem outro ocupando o seu lugar. Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor. Maria delicada, feito rosa, só queria amor. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Maria era quem fazia tudo, dava até volta no mundo pra poder te agradar. Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar. Maria não ligava pra fofoca, esperava sua volta sempre pronta pra te amar. Maria, sentimento verdadeiro, nunca quis o seu dinheiro, sempre pôde trabalhar. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. Já tem outro balançando a sua nega. Já tem outro vendo filme no sofá. Já tem outro abrindo a sua geladeira. Já tem outro ocupando seu lugar. Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor. Maria delicada, feito rosa, só queria amor. Agora perdeu, vai! Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu. totalmente o seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Teu, todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Seu amor. Musicão que rola aqui na programação, Alexandre Pires, meu sangue ferve por você. Grupo Bom Gosto agora perdeu Henrique Juliano e Marília Mendonça, Flor e Beija-Flor. E começamos aí com o som do Jay Derulo. Daqui a pouco eu trago mais música pra você ligado aqui no Caldeirão Musical. Não saia do Caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. De volta aqui no seu Caldeirão, agora com o som da Ivete Sangalo e o Criolo. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar perdão. conseguir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Caldeirão Musical em alta radiação. Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me usou e depois me traiu. Fez o que fez, deixou o meu coração em pedaços. Como você é desumana. Depois que pisa em quem te ama, se arrepende e quer voltar. Grita, se humilha na maior cena de show. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê, seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, quis, soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e é só vendo. Chorou, quis, soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Depois me traiu, fez um show, meu coração em pedaços. Como você é desumana. Depois que pisa em quem te ama, se arrepende e quer voltar. Grita, se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vim. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só vim. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Quem não tem o dom, tem que ter o din. Din, din, din, din, din, din, din. Quem não tem o dom, tem que ter o din. Pra pegar mulher, tem que ter o din. Vai, tchau! Isso é Thiago Brava. Estourei de novo, hein? Mas eu vou te dizer uma coisa, escuta aí, ó. Que não tem o dom,

Respira, me excita, me engole, me sente. Respira, me excita. Se joga no meu bom amor. Ai, se joga no meu bom amor. Ai, se joga, joga no meu colo e vem. Ai, se joga, joga no meu colo. Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora. Quero ter você, sei o que fazer, então vem que não demora. Então chega aí, então senta aqui e bota pra quebrar. Revira a cama, todo é o nosso mundo de pernas pro ar. Se liga no flow, Fat Joe, let go. Mana V firmou, é a hora do show. É uma loucura, é uma delícia o swing dela. New York City, Miami, eu tô de Margiela. Mexe aí pra mim, vem descendo assim. Hip hop, samba, funk, eu tô mandando aqui. Engole, me sente, respira, me excita. Engole, me sente, respira, me excita. Se joga, joga no meu colo e vem. Aí se joga, joga no meu colo e vem. Música da primeira qualidade, você ouve aqui o som do Naldo. Se joga, Zé Neto Cristiano. Eu ligo pra você, Blonde, Kurt Melisistel, I Love the Yubi. E começamos aí com o som do Michel Teló, Tá Quente. Já já trago mais um bloco pra você ligado aqui no Caldeirão Musical. Não sai daí então. Não saia do Caldeirão. Já já tem mais músicas pra você. De volta no seu rádio, Caldeirão Musical. Caldeirão Musical. De volta aqui, abrindo mais uma hora aqui na sua rádio. Este aqui é o Caldeirão Musical. Durante duas horas, vou estar aqui rolando muita música boa pra você no seu final de semana. Aumente o volume do seu rádio agora. Tem o som da Demi Lovato.

sabe. E a moçada aqui, ó. E nessa escuridão iluminada eu te vejo. Conheço tudo em você, seu corpo, seu beijo. Eu quero amar você. A maior temporada de músicas do seu rádio. Este é o, é o Caldeirão Musical. De chapinha na chuva ou de pijama feio amarelo. Toda descabelada, mesmo assim eu te quero. Com a velha calça jeans, na TPM unha por fazer. Mesmo de mal de mim, eu vou estar com você. Enquanto a coisa passou, você sabe, não foi fácil, né? Mas quando Deus quer, e quando o povo falou, eles não dão certo, né? Mas quando Deus quer, sabe como é que é. Sem maquiagem, manhãzinha, quero amor. Mesmo gordinha, depois dos filhos, quero amor. Eu te quero, amor. Como Deus fez e desenhou. Eu te quero, amor. Como tinha que ser, te quero, amor. Eu te quero. Quando Deus quer, Vitor e Léo, escuridão iluminada, com a participação do Wesley Safadão, Jota Quest mandou bem. E começamos com Demi Lovato, Call for the Summer. Daqui a pouco volto com muito mais sucesso pra você. Está ligado no Caldeirão, aqui na sua rádio. Segura aí! Depois do break, tem mais Caldeirão Musical pra você. De volta no seu rádio. Caldeirão Musical. Só musicão rolando aqui na programação. Agora tem o som dos Havaianos e o Alisson Viana. Pra rezar ninguém me chama. Vamos lá então, aumente o volume do seu rádio. Tô cansadão, amor. Hoje eu não vou olhos, sonha comigo que eu também vou dormir. E é quando o telefone toca, os parceiros me convoca, chamando pra dar um rolé. Vamos que vamos! Pra piorar, a carne é fraca, minha alma é safada, assim, você sabe como é. Vai se preparando, hein? Separa o malote, é só camarote, tudo regado, barulho de corte, geral chapado, banda pesada, só tem moleque diferenciado. O DJ tocando, só tá rolando, só mina bonita, sensualizando, geral dançando, comentando. Nosso bonde é zica. Certeza, ninguém me chama pra ficar envolvida. O nosso bonde é brabo. O nosso bonde é zica. Certeza, ninguém me chama pra ficar envolvida. O nosso bonde é brabo. O nosso bonde é zica. É uma das telefone toca, os parceiros me convoca, chamando pra dar um rolé. Vamos que vamos, Guilherme! Pra piorar, a carne é fraca, minha alma é safada, você sabe como é. Assim, vai segurando, separa o malote, só camarote, tudo regado, para os decotes, geral chapado, bonde é pesado, só tem moleque diferenciado. O DJ tocando, só tá rolando, só mina bonita, sensualizando, geral dançando, comentando, nosso bonde é zica. Pra rezar ninguém me chama, pra rezar ninguém convida. O nosso bonde é brabo, o nosso bonde é zica. Pra rezar ninguém me chama, pra rezar ninguém convida. O nosso bonde é brabo, o nosso bonde é zica. Pra rezar ninguém me chama, pra rezar ninguém convida. O nosso bonde é brabo, vamos que o nosso vamos, bonde é zica. Pra rezar ninguém me chama, pra rezar ninguém convida. O nosso bonde é brabo, o nosso bonde é zica. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Estilos em um só programa. Caldeirão Musical. Oh, try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Temporada de músicas do seu rádio. Este é o Caldeirão Musical. Feinho, cê cobra quanto pra assustar umas 20 casa? As mulher falava. Feinho, coloca um pano nesse corpo e nessa cara. Vira munha em fachada que é melhor. Mas eu entrei na academia dando um duro noite e dia. Eu tô bem, eu tô bombado. Meti uma plástica da Sina e um produto lá da China, neném. Tô um pecado. Agora que tem fila à vontade, pode entrar. Você tem 0,000,000,000 de chance de eu te pegar. Você tem 0,000,000,000 meu bem, e reticências. Você tem 0,000,000,000,000 de chance de eu te pegar. Você tem 0,000,000,000 meu bem, e reticências. Tiago Brava, chega pra cá e explica pra gente o que, que é isso aqui, jovem. Rapaz, aí de longe é feio, mas quando chega perto parece que tá de longe. É assim, ó. Olha, feinho, cê cobra quanto pra assustar umas 20 casa? As mulher falava. Feinho, coloca um pano nesse corpo e nessa cara. Vira múmia e fachada que é melhor. Mas eu entrei na academia, dei um duro noite e dia. Eu tô bem, eu tô bombado. Meti umas plasticadas finas e um produto lá da China, neném. Tô um pecado. Agora que tem fila à vontade, pode entrar. Você tem 0000000,0 de chance de eu te pegar. Você tem 0000000,0 meu bem e resistências. Você tem 0000,0 de chance de eu te pegar. Você tem 0000,0 meu bem e resistências. Você tem 0000,0 de chance de eu te pegar. Você tem 0000,0 meu bem. Já era, não tem chance mais, hein? Você tem 0000,0 de chance de eu te pegar. Você tem 0000,0 meu bem e reticência. Valeu, SP Vinícius, tamo junto, só na seduzência. Vem. Música da primeira qualidade, você ouve aqui Edson e Vinícius e Thiago Brava, Peinho, Dance Bieber com Story, Luca, Toninha aí, Os Havaianos, Pra Rezar Ninguém Me Chama. Já já eu trago o nosso último bloco e também a sequência do bônus musical aqui do seu Caldeirão. Não sai daí então, rapidinho. Não saia do Caldeirão! Já já tem mais músicas pra você! De volta no seu rádio, Caldeirão Musical, Caldeirão Musical. De volta aqui no nosso último bloco, na nossa última sequência aqui do seu Caldeirão Musical, que é o esquenta pro seu final de semana, hein? Agora tem um bônus musical com o som do Marcos Berlucci, Domingo de Manhã, na versão espanhol para o seu VIP. Aumente o volume do seu rádio. Bônus Musical. Bônus Musical. Você ouve agora. Bônus Musical. Tiene voz de sueño, perdón si te despierto. Cuelgue, vuelve a dormir, después llámame aquí. En este invierno, cualquier cosa que no fuera junto a ti, pereza me daría. Yo podría estar ahora en el espacio en un módulo lunar, ay que aburrido. Yo podría estar ahora navegando en un barquito en el Caribe, Dios me libre. Yo podría estar ahora en un hotel, mis estrellas en Dubai. Pero yo prefiero estar aquí, entre tus brazos, domingo de mañana. Prefiero escuchar tu voz del sueño, domingo de mañana. Domingo de mañana. Tiene voz de sueño, perdón si te despierto. Cuelga y vuelve a dormir, después llámame aquí. En este invierno, cualquier cosa que no fuera junto a ti, pereza me daría. Yo podría estar ahora en el espacio en un módulo lunar, ay que aburrido. Yo podría estar ahora navegando en un barquito en el Caribe, Dios me libre. Yo podría estar ahora en un hotel, mis estrellas en Dubai. Pero yo prefiero estar aquí, entre tus brazos, domingo de mañana.

teu olhar é pouco pra mim. É um ponto sem fim. Esse teu olhar, numa boa, é um tu dentro de mim. Eu vou para isso sem dor. Sem você aqui, primavera sem flor. Eu juro, te juro amor eterno. Eu sinto a falta do teu sexo. Encerrando aqui a programação com o som do Armandinho, Eu Juro, Gustavo Lima, Você Não Me Conhece, Mumuzinho com Combinado, e o começamos aí com o bônus musical, com o som do Marcos Iberlucci, Domingo de Manhã. Valeu, galera, pela audiência aí, você que curtiu a programação aí, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Todos os estilos em um só programa. Caldeirão Musical.